costas desse mundo, o ser humano é que faz. Afinal, nem sabemos por que aqui estamos. E mesmo sem saber, seguindo em frente, vamos. Que negócio é esse de que somos culpados? Olhos abertos, hoje sou eu, quem diria, rodeado por armas e drogas, em plena luz do dia, perseguido o tempo todo pelos seus calibres, mas te garanto me pegar, vai ser difícil, filho da miséria, direto de Recife, cidade Santo Amaro, Jordão, Monsenhor Fabrício, qualquer quebrada eu sei bem, é ordem latrocínio, vivendo sem saber o futuro que espera, me apresento facção de rua direto dessa guerra, meu olhar vai além nesse ninho de cobra criada, vejo a necessidade te chamando pra depois, fudei a tua alma, na vida do crime a dívida é cobrada, acerto de conta, queima de arquivo, derrubar o mais um, o atestado do alto é o resultado do vacilo, não baixe sua cabeça, não dê o braço a torcer, não se renda pro sistema, pois estamos aqui, é pra vencer, chega de ver, a justiça se abala, corpos no chão, e famílias desesperadas, polícia violenta e canalha, que mata os irmãos, pra ter estrela na sua farda, do outro lado, os produtores de família, enquanto conta no banco, casa de praia, jet ski, tem tudo nessa riqueza, desvio de verba, o que era pra ser avanço, é o sorriso nas suas festas, o disco, seu champanhe, a sua taça de cristal, a comida que eu não me fez pra educação, nenhum real, educação nenhum real. Afogado no mar da escuridão sem resultado, acordei com o grito da tia, vendo seu filho metralhado, um lugar em decomposição, onde um moleque de 12 se espelha no ladrão, fazer o que, irmão? É muito constrangedor, lamentável, dou Recife drama, a população se desespera com essa guerra, a Lucifer está na terra, esperando com caixão e quatro velas, favela não tem escola, professor pra ensinar, muito menos dinheiro pro vestibular, o sonho sendo corroído pelo crack, cachaça, desgraça, vírus espalhado pelo ar, fechar as portas, chamar a polícia, não vai adiantar, facção de rua é a febre do sistema, afogado no mar da escuridão, essa é a cena. Porra, a realidade é assim. Querem te ver feder, querem o seu fim. Você é afogado no mar da escuridão, sem escolha, sem chance, sem perdão. Nessa porra, a realidade é assim. Querem te ver feder, querem o seu fim. Você é afogado no mar da escuridão, sem escolha, sem chance, sem perdão. Sem perdão. Eu sonho todo dia com um arsenal, estoura umas 20 dinamite no palácio do governo central, umas 5 granadas em cada delegacia, libertar todos os presos para acabar sua maravilha, só criminoso na fita, é assim que eu queria, essa é a vingança da periferia, e dá o toque pra NETV registrar a explosão do meu ódio, ninguém vai segurar, quero o louco do meu lado a cada metro quadrado, cabeça de político pra eu escarrar, tenho na mente guardada, ataque de guerrilha, revolta de quem sofreu e morreu em todas as vidas, vamos partir pra cima, brilho vermelho de sangue, nos meus pensamentos, me puseram o chip perfeito, me deram talento, fez o monstro da sociedade, um psicopata nocivo, com apetite 100%, agora é dedo no gatilho. Danilo e Gustavo, dois malucos de roupa folgada, na rua é enquadrado, vivemos num lugar sem respeito, onde só pobre vai preso, no país do carnaval, onde o povo paga imposto, amanhece com fome ou morto, não quero ser cadáver de polícia, nenhum cara que arromba a joalheria, mexeu o dono de várias bocas, o poli gosta de ver o povo na miséria, trancafiado numa cela sem visita, esquecido, patriota não canto hino, nesse mundo de terror, de traição, nem Jesus escapou, em busca do amor, olha o que ele ganhou, estou narrando decepção em busca da perda.